Também fora a violência, moral está de volta, põe a mão na consciência. Este momento é santo, você deve acreditar. Jesus está presente para tudo renovar. O fogo já pegou, vai transformar o meu país. O fogo já pegou, vai transformar o meu país. Brasil verde, amarelo, azul e branco. O fogo já pegou, vai transformar o meu país. O fogo já pegou, vai transformar o meu país. Curas, maravilhas, com meus olhos eu vou ver um povo forte, sempre pronto pra vencer. A promessa é grande, não vai cair um tio. A glória do Senhor está em cima do Brasil. O fogo já pegou, vai transformar o meu país. O fogo já pegou, vai transformar o meu país. Brasil verde, amarelo, azul e branco, espere em Deus. Um país inteiro adorando só Senhor. Ele é Jesus, o querido Salvador. Ele é que desceu e também ao céu subiu para abençoar esse imenso Brasil. O fogo já pegou, vai transformar o meu país. O fogo já pegou, vai transformar o meu país. Brasil verde, amarelo, azul e branco, espere em Deus. O fogo já pegou, vai transformar o meu país. O fogo já pegou, vai transformar o meu país. Se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, pedir perdão dos pecados, aí sim, eu virei, sararei a tua terra, Brasil.